Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans de regresso à antena da SBSR, já sabem, neste programa não encontrarão palavra cantada. Ainda assim, nesta sessão vamos ter temas com vozes mais à frente. Agora, um trabalho à volta de Andata, tema originalmente lançado por Ryuichi Sakamoto em A5. Ele resolveu convidar alguns amigos para darem uma volta aos temas. Um deles chama-se On Your Tricks Point Never, versão de Andata em A5 Remodels. Boa noite, bem-vindos. Thank you. pela primeira vez por aqui foi anteriormente um produtor e DJ ligado à música declaradamente de dança. Vem agora com um EP chamado Azriel, mais colado ao género ambiente. Chama-se John Monkman. Logo a seguir a Ryuichi Sakamoto e Onya Trix Point Never, por aqui Pause. Depois um conjunto de temas que foram editados dispersamente em compilações entre 2011 e 2020, agora lançados por 36, o projeto de Dennis Huddleston, chama-se Revisionist History Compilation Works, por aqui Two Doors. E em frente com um dos avanços para o novo trabalho de um músico veterano, é escocês, vive em Nova Iorque, muito ligado à música eletrónica e à exploratória, Drew McDowell, a convidar Caterine Barbieri para a Galma 2. Thank you. Thank you. regresso às edições da arpista californiana Mary Lattimore e espanta-nos porque convida para a produção um músico longe destas andanças da música instrumental, Neil Halstead, líder dos Slowdive, e de facto Silver Leathers de Mary Lattimore respira outra atmosfera, talvez mais elétrica, ela que trabalha quase sempre e só a harpa e alguns pedais em formato loop de Silver Leathers e de Mary Lattimore, Till a Mermaid Drags You Under. Logo a seguir é o segundo trabalho que junta Laura Nokarinen e Petronella, Lotta Petronella, realizadora. Ela chama-se Launau nas coisas da música e faz música para Cialo, que lá está um novo filme de Lotta Petronella, por aqui The Sinner, e seguimos com o novo disco de Safronqueira, projeto de Eugénia Carla, que convida um dos melhores trompetistas mundiais, Paolo Frezzo. Nota-se de forma sutil em The Origin, The Field of Repentance, Ghosts agora, Safronqueira. Thank you. まれる怖い夢。最近見る夢は、危ない目に遭いそうになったら知らない人に助けてもらったり、大好きなアーティストのミュージックビデオに出演したり、髪の毛を切ってみんなにチヤホヤされたり、いろいろ人気者になる夢が増えてきたかな。これからもいろんなものにチャレンジして、たくさんの人と出会えるようになって、夢を叶えていきたいな、 それは遠くに光が差していて、その向こうに歩いていく夢。どうやら季節はバラバラで、桜の花が満開の並木や夏の日差しの強い道、その光に近づいているようで、なかなか近くならないその中に、よーく見てみると、ずっと会いたかった人たちが立っていて、なんだか幸せな気持ちになったことを覚えている。こんな夢を見た。海の入り口に立っていて、なんだかみんなが笑っている。楽しげに笑っているみんなの前で歌を歌っていると、海が静かになっていって、見たこともないような朝焼けが広がっていくのをみんなで見ていた。あんなにみんなで笑ったのは初めてだった。離れていてもきっと何かでつながっているような、そんな夢。 Primeira vez por aqui também do islandês Bistro Boy, ele que traz vozes para alguns dos temas de Ambient Theory of Dreaming. Por aqui ouvimos Chapter 6 e Chapter 2, pelo meio a nova obra de Sublime, Polish, a rodar com a colaboração de Hack, o alter ego de Christopher Berg, Doctor. E seguimos com um trabalho intergeracional, junta Ian William Craig, um nome que manipula de forma magnífica a voz e os instrumentos, ao pós-minimalista, se aceitarem esta designação. Daniel Lantz vem aí na Words, agora um dos avanços, Poir. Thank you. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje, para trás duas do novo trabalho, o sexto em estúdio de Christopher Bissonette, o primeiro pela magnífica editora 12K, o selo de Taylor Dupree, por aqui de Wayfinding, o Overture e Consequence. Já sabem, no sítio do Em Transe encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Por lá também, e na loja do iTunes, os links que vos levam aos downloads dos programas. Até breve. Fiquem bem.